calçada é de granito, dinheiro é público e custo caro. No bairro só pedra, antipol ou chão de barro. Vandalismo é um banco de R$1.750. Enquanto morrem no corredor, faltando leitos nos hospitais. Canteiro de obras em época eleitoral. Falta pra escola e tem palácio no Natal. Supervalorizam futilidade pra grupos pequenos. Mostram na cara dura o descaso com quem tem menos. Sorrindo, o político fala e vai mentindo. Superfaturando os estádios, o dinheiro vai sumindo. Gastando no que não precisa, favorece a empreiteira. Se amigo do dono que ganhou a licitação inteira. Existem dois Brasis, um na mão dos políticos imbecis que roubam e raspam o chassi, e o outro que é o nosso país. Daqui pra frente é diferente pra gente viver. Se o valor é igual pra todos, agora é o povo no poder. Vem pra rua, a causa também é sua. Vem pra rua, a luta continua. Vem pra rua, a causa também é sua. Vem pra rua, a luta continua. Vem pra rua, a causa também é sua. Vem pra rua, a luta continua. Vem pra rua, a causa também é sua. Vem pra rua, a luta continua. Protesto todo dia até acabar a patifaria. Violência ou abuso de poder público sobre a maioria. É só o começo, o gigante acordou. Greve geral todo dia, primeiro em prol do trabalhador. 10 milhões que querem cheque, mate aos colarinhos, chefe. Pena de morte pra corrupção, o povo saiu da internet. Pra recuperar a moral do Congresso, amigo, essa é a hora. O dinheiro da Copa faz reforma em cada hospital e escola. Bem alto a boca maldita grita, vem pra rua e se mobiliza. Não são 20 centavos, é um roubo na cara todo dia. Condenados, deputados, presidente do Cerrado, indignado. O povo invade o Congresso e o Senado com urgência. Desliga a TV pra sua inteligência. Nenhum partido representa massa na rua sem violência. Seu poder hoje é menor, tanta ganância e desespero. Amanhã vai ser maior, é tudo culpa do dinheiro. Porque as coisas têm que ser assim. Será que um dia isso vai ter fim? Será que o povo vai ter que aguentar assim? Derrapar nesse papo playback. Entre a esquerda e a direita, um caminha pra frente. Troca logo esse step. Dever do Estado, direito do povo, a indignação. Esqueceram os princípios fundamentais da Constituição. Manda quem pode, impede, obedece quem tem juízo. Roubalheira de milhões pedindo protesto. Sem vandalismo, sem máscara de filme. Nossa indignação você filma. Com mentira vou acreditar. Sarney, Calheiros ou Dilma. Vem pra rua, a causa também é sua. Vem pra rua, a luta continua. Vem pra rua, a causa também é sua. Vem pra rua, a luta continua. Vem pra rua, a causa também é sua. Vem pra rua, a luta continua. Vem pra rua, a causa também é sua. Vem pra rua, a luta continua.